Posição 3859, mantenha 4000, reduza para 2509. Posição 3859, mantenha a proa por mais 2 minutos. Mais 2 minutos, posição 3859, já vai entrar a repetição, posição 3859. Posição 3859, para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 140, reposto estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Esquerda 140, desça para 2000, reposto estabilizado, posição 3859. Estabilizado, na final, dá 105217. Trip 5217, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118, desma 95. 1895, reportaremos 5217. Salvador, muito bom dia, trip 5217, está estabilizado na final da 1-0, visual. Trip 5217, bom dia, continua a aproximação, reporte inicial no baixado travado, ajuste no 0-5. Já reportaremos 5217. Maqueco da Alfa, atento ao tráfego, mesmo parte, autorizado táxi, reporte para ingresso. Travado na 1-0, 5217. 5217, livre pouso, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1-3. Livre pouso, 1-0, 5217. Sera da Aule da Bride, controle 120.8, aciona 5447, 3.63. Poderia confirmar a saída? 5285 graus, meu Deus. Autorizado, Guarulhos, 3420, que atende o Golo 20, que atende o Golo 66, BH, estava até o Golo, direto 5, direto forte. Decola da 10, curva à direita, saída da El, mesa 5, controle 208, 347, o tanto 66. O treinamento está correto, confirma apenas o nível 340, reporta pushback final 3063. Nível 340, reporta a carta da Utilizado etapa da presença, Oxané 6312. Poderia repetir para 5217? Afirmativo, só informa um tráfego à sua esquerda, não vai interferir com o seu pouso. 75217. Tan 3859, estabilizado? Estando localizadora, Tan 3859. Complete final do procedimento LS, AM Torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, Tan 3859. Corno 605, Leão, 360 autorizado, via Pesulu no zero, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5456. 5. Aguardando autorização, tá 3859. Parabá, tá no eixo aqui da 17 e o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado, vento 090 graus, 109, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Delta, prossiga. Gente, o Michael Delta está pronto para alinhar? Michael Delta autorizando então o ingresso no ano 7. Reporte na cabeceira do ano 7, alinhado, pronto. Felipe 52, ano 7, no solo F44, em direita, solo 121, ano 9. 219, boa. Bom dia, Felipe 52, ano 7, legal. 217, bom dia, taxi em frente. Quilo passe 3, atento ao sinalizador. Quilo passe 3, o 5217. TAM 3304, bom dia, chegada Bonf, desço para nível de voo 060. QNH 10 no 5. 060, chegada Bonf, voo 05, TAM 3304. Oceano 6312, desço para nível de voo 050. Pronto, prossiga. Gente, aguarde o Mike Delta para decolagem, nível da tráfego no final do ano zero. No solo 46, livre direito, solo 121, décima 9. 3-1-2-1-9, graças. Solo Salvador, né? 6-2-2-5, 8-1-7. 6-2-2-5. Aguarda para o puxo aqui. Solo Salvador. Bom dia, tá 3-2-5-9. Poxa, não tá autorizado, puxa a porta pro táxi. Autorizado, segue, para o táxi, meu Deus. 3-8-5-9, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3-8-5-9. Delta decolador 47, controle 120, décima 8. Controle 120, Delta. Papa, Papa, Mike, Eco, Delta, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, autorizado direto, Manati. Voo 993-169 a bordo, 3:42, alterno galeão. O... Xenamea 285 tem uma paralisa pulso para a taxi A, pode esperar. Pode continuar, gente. Aqui no nosso. Tá livre, meu Deus. Grupo 5345, PLB 72, autonomia 0398. Pontos claros altera, tá? Vamos no 3. O 5345, tá aqui, via 43, a porta na 743 para ingresso 41. Volta para ingresso 41 no frente do Chanel e puxe. Voo no 923, aguarda início do táxi do Avianca, segue no mesmo via Índia. Vou te esperar todos, 895, negão, no 015. No 015 agora, vai aguardar o Vex do Avianca e após eu sigo o mesmo. Voo no 923, a gente vai prosseguir com o número 2? Sim. Estão aguardando 3259. 5345 para ingresso, não. 345, mano, tem a posição 743, aguardando. Eu ativo, não até a posição. Não, 3663, aguardo. Confirmando 113 a bordo, Xenamea 125 para a Índia, ponte para 2895, que legal, no 015. É, a POB confirmando 83, com 2.000, é a Puta, 3.9, após o gol, liberar a reta, ingresso, portão 09. Disco 345, fazendo passagem R2, vai ter que ser à frente. Depois, Índia, ponte para a torre 1895, legal no 015. Ativa após o TAN, 0805, 806, o trip 5345. É 1895, mano. 1895. O TAN 3663 após companhia. Marquear à esquerda no 09, autorizado, puxa a porta. Após a passagem da aeronave, está autorizado pelo esquema da aeronave, no 0306. TAN 3304, desça para 4.000 pés, ajustando ao 095. 225, bom dia, autorizado a linha ainda falar que estou no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Chanel 6312, estabilizado? Agora. Chanel 6312, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118, decimal 9. 18, 15, 6312. 118,95. Chanel 6312, não escuta? Prossegue. 118,95. 95. Obrigado. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento. Ele até possa avisar. O ILS da 1-0, baixou e travou. Chanel 6312, bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1-3-9. Livre pouso no 0, 6312. Chanel 6225, depósito 55, controle 1-2-0, decimal 8. 108-6225. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, bom dia, contato radar, saída Momo Nitsa, submantendo de voo 320. Momo Nitsa 320, Chanel 6225. Chanel 6225, autorizado Momo Cogbo Nitsa. Momo Cogbu Nitsa, o Chanel 6225. Só confirmando 6225, voa direto Momo da presente? Mantenha o perfil de saída, Momo Cogbu Nitsa. Ok, mantenha o perfil, Momo Cogbu Nitsa, o 6225. No 923, após o pouso do tráfego no final, é Lima, tem que ser no zero. Lima tem, após o voo 923. Não há tráfego a reportar. Trip 5345, bom dia, mostra quanto espera, pistão 0. Ok. Chanel 6312, um solo 57, livre direita, solo 121, um, decimal 9. Direita, 219. Então, 3304, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Obrigado. 09. 6311, maintain bomb for arrival. Descend 4000 feet, NH1015. Papa Romeu, Índia, November Alpha, ciente, mantendo-se condições visuais, reporte rotatória visual com campo. Reportando a rotatória visual com campo, Índia, November Alpha. Torre Salvador, Pontinha, TAM 3304, na final estabilizado. TAM 3304, bom dia, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, Netuno 00 graus, 129. Marcha travada, livre pouso, TAM 3304. No 923, decolado ao 59, controle 120, decimal 8. 208, gol no 923. Controle Salvador, bom dia, gol no 923, passa 1200 pés. Gol no 923, contato radar, saída da Eleda, bridge sub, mantendo o voo 360. Para o 360, nada, Eleda após bridge, gol no 923. Visual com tráfego na final do ano zero. Após o pouso, o tráfego na final é Lima, tem cabeceira no zero, 5345. Acertando a Lima, tem 45. Foi autorizado táxi até o portão 10, mas tem uma aeronave da TAM que vai não vai ter como passar. Mantém a Juliette. Afirma, é 13 no 2. Confirma? Afirma, tem posição, é 13 no 2. Solo TAM 3663, 3:55, Galeão para o táxi. Mano, 175 a bota, 3:63, Índia, ponte espera todos, 895, Galeão no 0 no 5. Índia, ponte espera da 1-0-2-9-5, 1-0-1-5, TAM 3663. Xena 63, 1-2, Afonso 2-2, Jantan, consegue, botão 10. Pode passar do TAM, vai pro 10, tá certo? TAM 072 autorizado, Itápita presente. Itápita, SNS 3011, descend 2000 feet, 81015, cleared ILS final approach, what's that? Okay, clear 2000, clear for ILS, 2000 feet, 81015, Salvador, Oxané 6225. Prossiga, Oxané 6225. Está presente a Feliga Vista? Aguarde coordenação, Oxané 6225. Ok, eu vou confirmar. O plano que tem aqui dá para as 10 do Lucro, com a Cutala S e retorna aqui no vídeo. Solo, Salvador, está 3304. 3304, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Sinestic 311, negative. Report established on localized girl. Ok, call established, heading to Manchester. Controle, Papa Romeo, Índia, November Alfa, na proa da rotatória, visual com campo. Papa Romeo, Índia, November Alfa, chame torre na frequência 1118.95. 1118.95, Índia, November Alfa. Oxané 6225, autorizado, puído. Puído, graças a Deus. November Alfa, possível. Doutor Rotatória, reporte no final do ano 7, ajuste no 0 no 5, dentro 090 graus, 109. Reporte no final do ano 7, Índia, November Alfa. 5345, decolado 03, controle 120, decimal 8. 208, 5345, mate a ser. Controle TRIP 5345. TRIP 5345, contato radar, saída da Eleda Eudes, submantendo em voo 380. 380 da Eleda Eudes. 3 5 3 4 5. Santané 6225, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2085, chame 6225. Bom dia, querido. Bom dia. Ocean 6311, complete final in Cotaxi Tower 118.95. 1895, thank you so much. Runway 05 autorizado. Puxa, vai funcionar, mano. Channel 6311, good morning, can you continue approach, QNA 1015, expect to runway vacate. Expecting runway vacate, Ocean 6311. Sorry, Papa Romeo, India November Alpha, 3 milhas da Alphage. India November Alpha, continue sua aproximação, informa tráfego no final do 10. Suporte final da 10, da 17, índio número. Ciente. O índio número alfa, faça um 360 pela sua direita, reporte interceptar no final da 17. 360 pela direita, vai reportar interceptar no final. Ocean 6311, check landing gear, clear to land runway 10, wind 100, degrees 10 knots. Roger, clear to land runway 10, Ocean 6311, the landing gear is down and locked. Turn 3663, decola 206, controle 120, decimal 8. 208, turn 3663. Controle de Salvador, TAM 3663, decolou pista 10, perfil da DAEL, passa 1500 pés. TAM 3663, contato radar, saída da DAEL, Leda Bridge, sub mantendo voo 340. 340, sem restrições, Leda Bridge, TAM 3660. E o Indy November Alpha está na final da 17, visão com tráfego na final da 10. Alfa, continue em aproximação, e autorização para pouso no 7. Vento 100 graus, 109.